tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Então, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Tradição com nutrição, com a nutricionista Rita Moraes. Uma rúbrica que vai para o ar às quartas e aos sábados, sempre em dose dupla, para uma alimentação saudável. Rita Moraes, obrigado mais uma vez por aqui estar. Estivemos a falar na última rúbrica sobre intolerância, no caso à lactose. Hoje voltamos à intolerância, mas à intolerância alimentar. Na altura falou-se de alguns mitos, de algumas coisas que se vão falando e fazendo. Alguns testes que dizem que a pessoa é ou não é, ou pode ou não pode comer. Enfim, algumas dúvidas que ainda se mantêm. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Pois é, hoje vamos falar de testes de intolerância alimentar. E deixem-me dizer que hoje o que vos trago foi uma publicação, foi um artigo escrito numa revista por um nutricionista, por um colega, Pedro Carvalho, e eu achei que estava tão claro, tão bem escrito e que veio desmistificar isto, que acaba por ser uma batalha dos nutricionistas, que lidamos com isto muitas vezes, e eu falo para mim diariamente, que sou confrontada com esta situação. E eu não podia deixar de vos trazer a resposta a esta questão, que é os testes de intolerância alimentar são um diagnóstico útil ou uma mentira bem contada? E então eu vou-vos ler este artigo, que eu acho que está extremamente interessante. Começa assim: a resposta é só uma e muito direta. Por mais na moda que estejam, os testes múltiplos de intolerância alimentar são inúteis. De facto, o essencial acerca desta nova moda dos testes múltiplos de intolerância alimentar poderia ser resumido pelas curtas palavras acima referidas, citando um dos pontos do comunicado de quem realmente percebe do assunto. Entenda-se, Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica. Podemos ler o seguinte, e ele cita esta sociedade: neste contexto, os testes supracitados não têm qualquer fundamentação científica, não têm utilidade diagnóstica e a sua realização e interpretação no âmbito clínico podem configurar elementos de má prática, não devendo igualmente receber qualquer tipo de comparticipação pelos sistemas de saúde. E o colega pergunta, porquê é que, sendo inúteis, estes testes são um sucesso, chegando inclusive a aparecer já em populares sites de descontos? E numa época em que as abordagens mais convencionais relativamente à nutrição e perda de peso estão longe de cativar a maioria das pessoas, tudo o que se percepciona como algo diferenciador, ou até mesmo como avanço no diagnóstico, reúne muitas condições para ter sucesso. Bom, no fundo, pode até parecer interessante a ideia de efetuar um teste que em alguns minutos nos indique quais os alimentos que pior toleramos, de uma lista com 200 a 500 itens. Porventura, no momento de pagar o teste, ele deixa de ter assim tanto interesse, até porque, muito frequentemente, nos indica os alimentos que mais gostamos e mais estamos habituados a comer. E são justamente aqueles que nos aparecem como mais suscetíveis a desencadear alguma intolerância. Tal tende a acontecer uma vez que os anticorpos medidos por estes testes, que são as imunoglobulinas G4, são produzidos normalmente pelo nosso sistema imunitário, como forma de reconhecimento às proteínas dos alimentos que ingerimos. Ou seja, a nossa exposição repetida a alguns alimentos, que é aqueles que comemos com frequência, faz aumentar estas imunoglobulinas e potencialmente classificar como impróprios os alimentos que mais gostamos. Ainda assim, tal como falamos anteriormente, portanto, estes testes, como diagnóstico complementar à abordagem para a perda de peso, possuem ou podem ser um importante condicionante do comportamento alimentar, se fizerem as pessoas acreditar que, de facto, não podem comer determinados alimentos, algo que, eventualmente, não resultaria se fosse feito através de uma abordagem mais convencional. Claro está que o facto de a pessoa estar a pagar para ser enganada não será de todo o procedimento mais ético do mundo. Mas este vocábulo parece definitivamente não fazer parte do dicionário de todos os falsos profetas ligados à área da saúde. Em suma, no que diz respeito a estes testes, poderá uma mentira ter tanto sucesso? Sim, se for bem contada. Em resumo, os testes múltiplos de intolerância alimentar não têm pura e simplesmente validade científica. Desconfie se o teste lhe for proposto por outro profissional de saúde que não um imunoalergologista. E caso tenha indícios de que não tolera particularmente bem algum alimento, aconselhe-se única e exclusivamente com este profissional. Rita, o que acontece hoje, e só para, enfim, situarmos mais todo esse, isso que o colega escreveu, hoje é habitual, até nas próprias feiras, aparecer aquelas barraquinhas de teste em que a pessoa é alérgica à banana ou à maçã, não sei o quê. Isso acaba por ser muito bem vendido e as pessoas acabam por cair no engodo que lhe é lançado e depois, por vezes, não gostam do que ouvem, embora isso deixe sempre as tais dúvidas. É isso mesmo que de facto, vocês hoje defendem? Isto é extremamente bem vendido. É incrível. Eu fico surpreendida e fiquei surpreendida. É porque há testes que custam centenas de euros, não é? Custam imenso dinheiro. Isto é um balúrdio. Eu não sei como é que as pessoas se sujeitam a isto, mas realmente que isto é bem vendido, é. Porque as pessoas acreditam que o seu peso excessivo ou a sua obesidade deriva ou é resultado da intolerância alimentar, porque aquela pessoa é intolerante a determinados alimentos e basta fazer o teste que vai dizer quais são os alimentos que causam essa intolerância e essa dificuldade para perder peso. Fazem a tal pesquisa e saem os tais alimentos, como eu disse, que nós mais gostamos e que mais frequentemente comemos. Quer dizer, como é que se faz? O que é isto? E um teste custa balúrdios. Mas o pior é que nós temos profissionais da área a vender isto. Portanto, esse é também um problema que a própria Ordem dos Nutricionistas, penso que é assim, também terá que regular, sim, ou pelo menos ver quais são as maneiras de não haver essa duplicidade de, enfim, diagnóstico falso para aquele que quer fazer o diagnóstico correto. A Ordem dos Nutricionistas, mas não só, como viu, a Sociedade Portuguesa também de Alergologia e Imunologia Clínica também fez esta batalha e fez este trabalho. Eu recordo-me, inclusive, na RTP2, há um programa muito interessante em que reúnem profissionais da área e eles discutiram esta questão. E levanta-se isto, como é que isto é tão bem vendido? Mas é. Sendo uma inutilidade, é um gasto desnecessário e não tem rigor científico. Portanto, não é verdade o que estes testes dizem. É uma burla. Sem dúvida. E deixe-me dizer-lhe, eu vi numa feira, inclusive, eu própria tirei um folheto que tinha lá, publicidade, digitalizei e eu própria mandei para a Ordem, porque eu acho que nós também temos que denunciar estas situações. E se todos nós fizéssemos o mesmo relativamente a outras, seria muito melhor. E veja, nessa própria feira fazia-se já pré-testes. E estes pré-testes tinham um custo. E um custo que, convenhamos, que já não era nada baixo. Quer dizer, uma pessoa fica incrédula, mas isto é ainda vendido e as pessoas alinham nisto porque procuram sempre um milagre. E milagres não há. E soluções também que caem do céu também não. O cuidado que as pessoas devem ter é, de facto, na realização desses testes e desses falsos diagnósticos. Portanto, se alguém tem alguma dúvida, é perguntar, enfim, alguém credenciado para isso, para poder fazer um encaminhamento normal para descobrir e, enfim, apurar, de facto, qual é a verdadeira situação. Sem dúvida alguma. Procure um especialista, um médico, um alergologista, como aqui dizia, informe-se, seja acompanhada por profissionais que realmente fazem o seu trabalho de uma maneira credível e com rigor científico. É a melhor recomendação que lhe posso dar. É mais uma dica, enfim, também serve para isso, para você ter cuidado, não vá no engodo de, às vezes, falsas promessas e, portanto, a intolerância alimentar, que é uma realidade, como disse a nutricionista Rita Moraes, deve procurar, enfim, alguém que encaminhe para, de facto, descobrir se é ou não intolerante a algum desses produtos alimentares. É mais um alerta que deixamos aqui, para além das dicas que levamos até si sobre como comer saudável. Vamos voltar para a semana com outras dicas, com outras sugestões, outras ideias, Rita Moraes. Sim, não pode perder. Acompanhe sempre a nossa rubrica, à quarta e ao sábado, e até à próxima semana. Até à próxima semana, uma boa semana. Rita Moraes, obrigado por estar aqui mais uma vez presente, às quartas e aos sábados, depois do meio-dia, já sabes, esteja atenta, fica a saber tudo sobre uma comida saudável, sugestões e ideias que levamos até si. Fique bem, uma boa semana.